Panorama Agrícola para 11 de junho de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de quarta-feira, 11 de junho de 2014, Lua Crescente. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: quem desdenha quer comprar. Na dica de hoje do Panorama Agrícola, leite de qualidade. Acompanhe também no quadro Viajando por Santa Catarina, Emanuel Vicenzi em Canoinhas. E na entrevista desta quarta-feira, ciência a serviço da agricultura, normas e procedimentos na produção. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48 3665 5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode acompanhar este e outros programas no site da EPAGRE, no portal do Governo do Estado e também na rádio online da Assembleia Legislativa. Dica do dia. Para um leite de qualidade, invista na nutrição animal a partir da implantação de boas pastagens. Controle as doenças como mastite, brucelose e tuberculose e faça também uma ordenha higiênica. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, Mauro, Márcio Peixe, Eduardo Maier. O assunto: Programa Planorte Leite. Hoje vamos falar de uma iniciativa lançada no fim de maio em Canoinhas, que quer melhorar a pecuária leiteira na região norte por meio do cooperativismo, capacitação técnica, organização produtiva e sustentabilidade. Olha, há cerca de 3 anos a pecuária de leite foi identificada como uma das atividades mais promissoras para a região do Planalto Norte Catarinense. As características regionais favorecem a exploração do segmento, com técnicas modernas de produção para baratear os custos. Por isso foi lançado na região esse programa, construído coletivamente e que pode se tornar um marco no crescimento econômico e social da região. Foi um grande evento direcionado a produtores rurais e também lideranças agrícolas. O principal objetivo é incentivar o desenvolvimento regional integrado e sustentável de toda a região do Planalto Norte, isso por meio do incremento da cadeia produtiva do leite. A ideia é integrar as entidades regionais e capacitar produtores a fim de executar um planejamento estratégico. Essa ação vai se basear no gerenciamento da propriedade, na melhoria da produção e nos aspectos de logística. Olha, é importante dizer que há 3 anos essa política de incentivo à bovinocultura de leite já acontece em toda a região norte do estado. Mas agora, tudo isso passa a ser oficial, fazendo parte de um programa de governo. Ou seja, com a possibilidade de aplicar recursos, aprovar projetos, fazer investimentos e melhorar as condições de trabalho. Então, se você é do Planalto Norte, é produtor de leite ou pretende migrar para essa atividade, procure a EPAGRE do seu município e informe-se sobre o Planorte Leite. Vale a pena adquirir a cartilha do programa, saber mais sobre ele e, quem sabe, diversificar ou aprimorar as suas atividades rurais. Por hoje é isso, amigos. Obrigado pela companhia e continue ligado no Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Turismo, cultura e gastronomia a partir da produção de vinho na região de Piemonte, norte da Itália. Esse foi o quadro que uma missão de catarinenses presenciou recentemente é a qualidade por padronização, a ciência e a pesquisa apoiando a produção de vinhos, nesse caso, e a denominação de origem, normas e procedimentos de produção adotados na Itália e que podem ser adotados aqui em Santa Catarina também, conforme diz o nosso entrevistado de hoje, o diretor de pesquisa da EPAGRI, Luiz Antônio Paladini. Esse é um dos destaques que a gente viu. Eles têm normas e procedimentos da produção. Então, isso é extremamente importante para que os nossos produtores aqui no Brasil utilize isso como parâmetro. Nós conseguimos, então, verificar que a produção de um queijo, de um vinho, ou de uma fruta, ou de alguma outra produto relacionado à agricultura, que ele tem qualidade, ele tem padronização. E isso é porque ele tem normas e procedimentos da produção, onde tem as certificadoras, que só pode dizer que aquele produto é daquela origem, então a denominação de origem do produto, se ele seguiu a normatização. E isso é extremamente importante pelo fato de que, se nós comprarmos um determinado queijo, um determinado vinho, neste ano, o ano que vem nós voltamos naquela região e compramos e ele tem as mesmas características. Ele não há uma diferenciação de um ano ter uma qualidade e o outro ano ter outro, porque ele tem uma padronização, ele tem conhecimento, ele tem pesquisa, ele tem ciência que está sendo aplicado nisso daí. Então nós voltamos lá daqui a 5 anos e nós vamos tomar o mesmo vinho, comermos o mesmo queijo, comermos a mesma massa, com aquelas características que nós já tivemos há 5 anos atrás. Isso é extremamente importante, é que nossos produtores, eles têm que se conscientizar, que nós temos que ter qualidade e essa qualidade ela tem que ser persistente ao longo do tempo. O diretor de pesquisa da EPAGRI, Luiz Antônio Paladini, fala um pouco mais sobre os objetivos dessa viagem. Nosso objetivo era discutir e conhecer o sistema de integração com a produção de uva para a produção de vinho, acoplado à gastronomia e ao turismo, fazendo com que a região, quando ela utiliza desses 3 segmentos, ela tem um desenvolvimento muito, muito maior, há um diferencial no desenvolvimento da região, de forma tal que essa região seja um destaque e Piemonte, nessa região ali do norte, ela realmente se caracteriza como uma área de turismo, gastronomia e a área de produção de uva para vinificação. Nós acreditamos, e esse foi um dos objetivos que a gente estava participando, no fato de que a gente possa verificar aí a oportunidade que a gente tem em relação aos nossos produtores e Santa Catarina, pela sua característica de pequenos agricultura familiar com pequenas áreas, é possível de se fazer isso. A gente já vê as tendências de que isso já no estado já está ocorrendo, né, com a caracterização de alguns produtos. E o que a gente foi verificando é que nós temos que aumentar esse leque, no sentido de que possa trazer o turista, nós tenhamos uma comida, a questão gastronômica também bastante regional e característica, e acoplado a isso, o nosso produtor poderá produzir, no nosso caso, uva e vinho, como queijos, como maçã, mel, uma série de outros produtos típicos da região e com características bem definidas. Quando nós tivermos essa caracterização clara e definida numa região, nós temos certeza que o turista virá fazer a visita e isso então terá um destaque e a população, nossos agricultores, terão um aporte maior de recursos em função desse diferencial que ele está produzindo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor de pesquisa da EPAGRI, Luiz Antônio Paladini, que recentemente esteve na Itália e também assinou um protocolo de intenções em nome do governo de Santa Catarina com a Federação dos Produtores da Itália e com o Ministério da Agricultura italiano para troca de experiências, intercâmbio entre pesquisadores de Santa Catarina e da Itália. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.